Zidane, crack, nigga. Vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar esse game. Vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar esse game. Vim dominar, vim dominar, vim dominar, vim dominar esse game. Vim dominar, vim dominar, vim dominar. Vim dominar esse game. Vim dominar o rap game. Só faço estrago com um microfone. Minha firma sempre trabalhando. Preparo os ouvidos e gravo esse nome. Deixa pro chefe conversa de cash. Esse é sempre meu assunto. As esquinas sabem que o produto tá dope. Se a venda tá alta, imagina o lucro. Pediram mais peso nas track. Tamo trampando, parceiro. Enquanto eles querem a fama, nós queremos dinheiro. Nem tento contar com uma sorte, porque eu confio na minha correria. Encho meu bolso de grana pra minha barriga não fica vazia. Tamo correndo na frente porque o topo é a meta. Se grana não é felicidade, por favor me mostre a receita certa. Eu vim lá da lama, não sou conformado, por isso eu quero vencer. Isso daqui é pela minha família, não fique achando que é só por lazer. Pouco me importa as beats, os carros, a fama, tudo que isso traz. Muito me importa o cash, pode ser em dólar, prefiro reais. Focado no objetivo, sonho tanto, mas eu nunca durmo. Prepara os graves, prepara os graves, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara os graves da caixa, pois esse daqui é o rap do futuro, nega. Vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar esse game. Vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar esse game. Vim dominar, vim dominar, vim dominar, vim dominar esse game. Vim dominar, vim dominar, vim dominar, vim dominar esse game. Então tá, escuta só que eu vou falar. Pode desacreditar, mas vim foi pra dominar. Chega no rimando, levanto a mão dos insanos e planto meu flow. Codiga do lado, sempre coligado, pegamos malote e já vou. Vim pra dominar e vamos abalar e ninguém vai parar essa firma. Cês pensam em briga, eu chego e faço os trap com a minha família. Sempre na humildade e se derrubando aqueles que pensam em intriga. Se não sabe meu nome, podem me chamar de Black da Family, nigga. Chego bem suave, mas com ambição de imperador. Napoleão Bonaparte, é bem o estilo que a gente chegou. Pique dominador, estilo de jogador. Só quero minha parte, não vai ser sorte quando disserem que virou. Zidane me convocou, então eu disse vou chegar. Chape algumas horas nesse beat até o vizinho chiar. Mas vi a filha dele curtindo na sala, sala. Mandando mensagem dizendo não para. É desse jeito, sem volta, não paro mesmo, sem rota. Só devaneios, aposta, pra que receio? Cê gosta, se aumenta o peso. Não importa se é tarde ou cedo, se foda. Cê tá dormindo no meio de um tiroteio. Então sinta esse boom, nego, bem no seu cerebelo. Fiz esse som pra dominar o bairro por inteiro. Fiz pra mover o dinheiro, pra mim, pros meus parceiros que tão correndo nesse inverno quente, frios como um vento. Vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar esse game. Vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar, vim pra ganhar, vim dominar esse game. Vim dominar, vim dominar, vim dominar, vim dominar esse game. Vim dominar, vim dominar, vim dominar, vim dominar esse game.